Wellington José, do Cleiton Aguiar. Paixão é como fumaça. De mim, me deixou assim, caído aos seus pés, sem saber que caminho tomar, não consigo voltar, estou perto do fim. Mata esse amor. Da minha loucura, a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora e vou enlouquecer. Amor. Chorar por tão cruel sorte, morena, pense direito, pois paixão é como fumaça, mata um homem, machuca, arrebenta, é vontade que dá, depois passa. Esse amor me tortura, faz a minha loucura a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora e vou enlouquecer. Amor. Chorar por tão cruel sorte, morena, pense direito, pois paixão é como fumaça, mata um homem, machuca, arrebenta, é vontade que dá, depois passa. Wellington José, Paixão é como fumaça, para o Darley Cowboy de Araguaína, no estado do Tocantins. Ele está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Darley, um abração para você. Seja muito bem-vindo. René Ronaldo, O Amor da Minha Vida. Sucessos de ouro. Canções que o coração não esquece. Ela passa fingindo não ver os meus olhos buscando os seus. Vai levando com ela em seus braços todos os sonhos meus. Mas eu sei que ela já descobriu que o amor em seu peito nasceu. E se existe alguém que ela ama, esse cara sou eu. Mas tem medo de se entregar e comigo sofrer outra vez. Eu não sou como o outro que só desejava prazer. Se eu pudesse com ela falar, libertar a minha timidez, eu diria com todas as forças, eu amo você. É o amor, é o amor, é o amor.

aquele beijo gostoso vai abrir o tempo e o novo sol vai brilhar. Alô, meus amigos Matão e Matheus, que prazer imenso estar com vocês participando dessa música. Muito sucesso pra vocês, meninos. Obrigado, carinho. Valeu, Léo. Meu coração não mede esforços pra te encontrar. Busco no céu por sinais que me leve a você. Só teu beijo pode me salvar do silêncio de não ouvir a tua voz. É loucura tentar te esquecer, não consigo parar de pensar em nós. Mesmo tão longe de mim, eu sinto as batidas do seu coração. Mesmo não estando aqui, eu sei que ainda pensa em mim. Alguma coisa me diz que a qualquer hora a gente vai se encontrar. E aquele beijo gostoso vai abrir o tempo, o novo sol vai brilhar. Matão e Matheus com Leonardo, um novo sol para Rejane Gonçalves, minha conterrânea de Coromandel, que chega para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Na próxima segunda-feira, dia 3 de novembro, entra no ar em caráter definitivo a Super 95 FM de Coromandel, a mais nova FM Coromandel do estado de Minas Gerais. Meu programa lá vai passar das 5 às 7 da manhã. No próximo bloco, Leonardo de Paulo e Pauline Genigeno e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O primeiro cantor brasileiro para fazer sucesso no exterior, assim para valer mesmo, um grande sucesso. Ele tinha 1,40m de altura. E lá no México, principalmente, onde ele fez lá o maior sucesso, ele era conhecido como o pequeno gigante da canção, porque ele sofria de nanismo, ele tinha 1,40m, mas tinha um vozeirão que não era brincadeira. Esse rapaz, o Nelson Ned, ele fez tanto sucesso que ele se perdeu. Aí se meteu na cachaça, na droga. Eu li um livro que ele escreveu sobre a vida dele, é um negócio, assim, uma coisa, né, forte demais da conta. Ele já faleceu e hoje eu vou recordar o maior sucesso dele, só que não vai ser ele que vai cantar, não. Você lembra desta? Leonardo, Tudo Passará. Eu te dei, meu amor, por um dia, e depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia e que também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará. E nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Querer algum dia. Hoje eu sei que não vou mais chorar, se em mim já não há alegria. A esperança me ensina a gritar que tudo passa, tudo passará, que nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Na, na, na, na. Eu recordei com o Goiano da Voz de Mel, Leonardo, um grande sucesso do Nelson Ed, Tudo Passará. Você lembra dessa? Você lembra, né, compadre? Ai, essa moda fez sucesso demais. Essa fez parte da trilha sonora da minha vida, né? Abraçando a Késia Luana, de Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. Ela que está ouvindo sempre o nosso programa e chega para fazer parte do Facebook do perfil número 2. Késia, beijão para você. Seja muito, mas muito bem-vinda, viu? Os meus amigos de Paulo e Paulino, condicionados da vida, Gino e Geno, Amor de Primavera. Primavera não termina no verão, no outono ele floresce, no inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor, quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como um dia, é a luz na escuridão, traz de volta a alegria onde existe solidão. Traz de volta a alegria onde existe solidão. Ah! É com vocês, é querendo ver vocês agora.

E ninguém está nem aí para isso, né? Agora mesmo, perto da eleição, a revista Veja publicou uma matéria de capa de uma denúncia desse doleiro que está preso, o Alberto Youssef, ou Youssef. Ele deu uma entrevista não, ele fez um acordo de delação premiada. O que é isso? Ele reconhece os seus crimes em troca do perdão para diminuir a pena dele. Porque se ele fosse ser condenado pelos crimes que ele praticou, ele ia ficar 200 anos na cadeia, né? Então ele, fazendo um acordo de delação premiada, como fez o Paulo Roberto Costa, o ex-diretor da Petrobras, ele já está em casa, né? Ele vai cumprir prisão domiciliar, é melhor ficar em casa do que na cadeia. E esse Alberto Youssef, ele tinha um esquema lá dentro da Petrobras. E tem uma... Eu queria recomendar a você que tem acesso à internet, entra lá, põe assim, depoimento do doleiro Alberto Youssef. E aí você vai ouvir. Eu escutei 1 hora e 36 minutos. Eu dediquei 1 hora e 36 minutos para ouvir o depoimento desse rapaz e eu fiquei escandalizado. Porque lá nesse depoimento... Ele dá o nome das pessoas, ele conta como é que era feito o esquema de corrupção, ele deu o nome de todas as construtoras, as maiores construtoras do Brasil. Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, OAS, essas grandes todas, e deu o nome das pessoas que tinha esse esquema lá para roubar dinheiro da Petrobras. E ele disse mais, ele disse que não era só na diretoria, ele cuidava de uma diretoria, mas ele falou que em todas as diretorias e em todas as empresas do governo tem isso. E agora, a declaração mais bombástica dele foi que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma sabiam de tudo e participavam de tudo. Então isso aí, e ele falou, ele não é uma acusação vazia, porque para ele ter o benefício da delação premiada, ele só pode falar a verdade e tem que inclusive apresentar provas. Né? Isso foi apresentado ao povo brasileiro e ninguém ligou para isso, entendeu? Isso é caso de impeachment do presidente. O Collor de Mello perdeu, foi tirado do poder por muito menos do que isso. Nos Estados Unidos, Richard Nixon, só porque o governo dele espionou, gravou uma escuta telefônica sem autorização, ele renunciou ao mandato. E aqui no Brasil, esse escândalo da Petrobras, que é apenas mais um, porque se vocês forem pensar, todos os principais dirigentes do Partido dos Trabalhadores estão tudo na cadeia. Zé Dirceu, Genuíno, Delúbio Soares, uma turma grande deles, está tudo na cadeia, né? E o brasileiro não está nem aí. Então, depois, não pode nem reclamar. Então, a dica de hoje é para você se ligar nesses escândalos e procure escutar essa gravação. É 1 hora e 36 minutos, no Facebook, você acha. Entra na internet, bota lá, escândalo da Petrobras, depoimento do doleiro, que você vai lá poder escutar. E aí você vê o que você quer para a sua vida, né? Se você vai ficar caladinho, continuando sendo roubado do jeito que você está sendo roubado, né? Ou se você vai tomar alguma providência, né? A vida é sua, o país é seu e você que resolve, tá bom? Eduardo Alain, ainda ontem chorei de saudade. Que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme?

Gilberto e Gilmar, Me Esqueci de Viver. Para Andréia Castro, de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Ela que curte o nosso programa direto na internet pela Rádio Estúdio Brasil. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá, João Renes e Reni, Triste Abandono. Deixe que te fale nesta hora triste, quando não existe mais teu grande amor. Desde que te foste, desde que partiste, tu me destruíste todo meu vigor. Já não sou mais nada, sou uma folha morta. Nada me conforta, nada me compras. Quando foste embora, no meu doce abrigo, também foi contigo toda minha paz. Esta é dolorosa hora do abandono. Eu não tenho sono, já nem sei querer. No silêncio escuro do meu quarto pobre, já ninguém descobre sombras de prazer. Não estás comigo, mas deixou minha alma e não tem mais calma, funda cicatriz. Essa mocidade cheia de vigor e sem seu amor, sou infeliz. Dolorosa hora do abandono. Eu não tenho sono, já nem sei querer. No silêncio escuro, no meu quarto pobre, já ninguém descobre sombras de prazer. Não estás comigo, mas deixou minha alma e não tem mais calma, funda cicatriz. Essa mocidade cheia de vigor e sem seu amor, sou infeliz. Essa mocidade cheia de vigor e sem seu amor, sou infeliz. Relembrando Goiás, João Renes e Reni, Triste Abandono. Eu quero lembrar os meus conterrâneos de Coromandel que na segunda-feira nós estaremos no ar em caráter definitivo com a Super 95 FM de Coromandel. Quero mandar um abraço muito especial para Silvânia Oliveira, para o Marciano Tolentino, para o Humberto Neiva. Eles é que vão tocar a rádio para nós lá, porque eu não estou dando conta não. Ainda não acostumei com a morte do meu irmão não. Não dou conta não, eles tomam conta desse trem para mim lá, né? Quero agradecer, mandar um abraço também aos empresários lá de Coromandel. É interessante, rapaz, eles estão procurando a rádio para nos apoiar, para nos incentivar, porque tudo que começa é custoso, né? O início de qualquer empresa é difícil. Agora, graças a Deus, lá nós já chegamos com a marca do sucesso. Super 95 FM de Coromandel, o meu programa lá vai passar de 5 a 7 da manhã, de segunda a sexta-feira. A frase irretocável de hoje é do filósofo Confúcio. Para que preocuparmos-nos com a morte? A vida tem tantos problemas que temos de resolver primeiro. Para que preocuparmos-nos com a morte? A vida tem tantos problemas que temos que resolver primeiro. É a frase irretocável do filósofo Confúcio. É uma verdade, né? tá preocupado com a morte. Você não tem de escapar dela mesmo. Você não sabe que hora que ela chega, vai estar de tucaia, né? Hoje mesmo, no dia que eu gravava esse programa aqui, eu fui enterrar uma amiga minha, irmã do meu cunhado William, a Heloísa, fez um transplante de rim e o negócio não deu certo, ela acabou falecendo. E eu vi uma coisa muito triste, eu vi os pais enterrando a filha. Quando muda a ordem natural das coisas, já é triste o filho enterrar o pai. Agora o pai enterrar a filha, né, o seu Dário e a dona Odília, que Deus abençoe e dê o conforto, porque é um trem custoso demais da conta. No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Henry e Luan. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Se você não tem aí na sua cidade ainda a Rede Brasil de Televisão, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelas parabólicas e pelo site rbtv.com.br, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, entrevistando nesta sexta-feira o Giovanni Nunes, da Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo. A hora que vocês verem lá, vocês vão conhecer. Ele trabalha no Zorra Total, trabalha na TV Globo e faz parte do mais talentoso e mais renomado grupo de teatro de comédia do Brasil hoje, que é a Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Henry e Luan. Vem que eu tô prontinho. Se você quer dar beijinho, dá na minha boca, dá na minha boca. Se você pedir colinho, vem que eu tô prontinho, vem que eu tô prontinho. Amigas, tomar uma tequila que já quer vir pra cima. Tá me tirando sério, tá me provocando a noite inteira. Assim não vai ter jeito não, se eu te pegar cê vai ver. Vou te fazer entender o que eu tô falando quando você fica me olhando. Se você quer dar beijinho, dá na minha boca, dá na minha boca. Se você pede colinho, vem que eu tô prontinho, vem que eu tô prontinho. Se você quer dar beijinho, dá na minha boca, dá na minha boca. Se você pede colinho, vem que eu tô prontinho, vem que eu tô prontinho. Deixando mal, assim eu não aguento. É só sair com as amigas, tomar uma tequila que já quer vir pra cima. Tá me tirando sério, tá me provocando a noite inteira. Assim não vai ter jeito não, se eu te pegar cê vai ver. Vou te fazer entender o que eu tô falando quando cê fica me olhando. Tá me tirando sério, tá me provocando a noite inteira. Assim não vai ter jeito não, se eu te pegar cê vai ver. Vou te fazer entender o que eu tô falando quando você fica me olhando. Se você quer dar beijinho, dá na minha boca, dá na minha boca. Se você pedir colinho, vem que eu tô prontinho, vem que eu tô prontinho. Se quer dar beijinho, dá na minha boca, dá na minha boca. Se você pedir colinho, vem que eu tô prontinho, vem que eu tô prontinho. Vem em mim que eu tô prontinho. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Henry e Luan. vem que eu estou prontinho, vem que eu tô prontinho. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado aí, já para a sala de aula, que hoje eu vou trazer um grande professor que vai cantar uma música de um grande criador. A Faculdade da Música apresenta o mestre Agnaldo Timóteo, a música do Edelson Moura, Quem Será Seu Outro Amor? Olhos brilhando de tanto amor. Então resolvi me entregar completamente. Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade. Te amando loucamente. Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro. Tudo que você dizia eu acreditava. Quase morri no momento fiquei sabendo que te perdendo amor para outro eu estava. Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Vem arrancar essa dor que você colocou dentro do meu peito. Você ensinou os caminhos do amor verdadeiro. Tudo que você dizia eu acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo que te para outro eu estava. Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Vem arrancar essa dor que você colocou dentro do meu peito. A Faculdade da Música apresentou o mestre Agnaldo Timóteo, Quem Será Seu Outro Amor? Para Dora Guerreiro, de Goiânia. Ela não perde o nosso programa. Dora, um beijão para você, muito obrigado pela audiência, viu? O sucesso do momento, Eduardo Costa, Começar de Novo. Aguenta, mas desprezo não. Deixa a alma ferida e cicatriz no coração. Estou cansado de fingir que está tudo bem. Você diz que ama e não ama ninguém. Sempre foi a dona da situação. Vou dar a volta por cima e vou virar o jogo.